Ninguém aqui conversa mais, só que o silêncio grita. Só eu que escuto a minha voz, rouca e aflita. Eles falam tanto da paz, enquanto a guerra excita. E o coração não abre mais pra qualquer visita. Estamos tão perto do fim. Me dê um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir o seu abraço forte, baby. Eles não sabem o que é o amor. Eles não sabem o que é o amor, yeah. Mas falam do amor pra mim. Mas falam do amor pra mim. E vão perdendo a vida assim, correndo atrás do pódio. Se esquecem, não sabem ou não lembram que flores não nascem no ódio. Porque o mundo não troca as almas por flores. Porque você não estende a mão pra quem tá no chão cansado e com dores. Estamos tão perto do fim. Dê um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir o seu abraço forte, baby. Eles não sabem o que é o amor. Eles não sabem o que é o amor. Falam do amor pra mim. Mas falam do amor pra mim. Estamos tão perto do fim. Me dê um abraço forte, baby. Tô com saudade de sentir seu abraço forte, baby.